Você é tão bonitinha, feito um cachixi, tão cheia de mimo, parece boneca de barro de Mestre Vitalino. Perder o sossego por você é bem mais fácil do que cortar cana queimada. Saudade de você é saudade dobrada. Você me faz sorrir de fato, mais do que moringa cheia e flor do mato. São Jorge que é santo forte, há de mudar minha sorte. De saveiro novo eu vou voltar. Você é tão bonitinha, feito um cachixi, tão cheia de mimo, parece boneca de barro de Mestre Vitalino. Perder o sossego por você é bem mais fácil do que cortar cana queimada. Saudade de você é saudade dobrada. Você me faz sorrir de fato, mais do que moringa cheia e flor do mato. São Jorge que é santo forte, há de mudar minha sorte. De saveiro novo eu vou voltar.